Saio pelas ruas sem destino pra voltar, espalhando erva doce nas ondas do ar. Me acho perdendo juízo nessas quebradas que eu vou. Mas quem não fica louco de amor? Vou no 12, que a lua se revela mais um pouco e faz pose. Nasce o fim de quem fica mais louco. É tanta lombra, a noite ganha o melhor de mim. Cola no rolê mais tarde e traz a babi. Que a erva é doce, sim, sempre é cedo pra mim. Seguinte, cola no rolê mais tarde e traz a babi. Que a erva é doce, sim, sempre é cedo pra mim. Seguinte, cola no rolê mais tarde e traz a babi. Sinto a brisa misturada com bom som que tranquiliza. O que a alma pede, o coração não marginaliza. Deixa fluir que tamo em casa. A quebra segue seus princípios, prazeres da madrugada. O tempo é curto e eu curto muito viver fluxo insano. Luxo ostenta a lealdade, não bate neurose, mano. Por aí beijando as taças, abraço um vinho italiano. E no rolê aleatório trombei um colombiano. Vou no 12, que a lua se revela mais um pouco e faz pose. Nasce o fim de quem fica mais louco. É tanta lombra, a noite ganha o melhor de mim. Cola no rolê mais tarde e traz a babi. Que a erva é doce, sim, sempre é cedo pra mim. Seguinte, cola no rolê mais tarde e traz a babi. Que a erva é doce, sim, sempre é cedo pra mim. Seguinte, cola no rolê mais tarde e traz a babi. Tá eu e as meninas e o clima playground. Postando no Instagram, cortando a noite de áudio. Mas é nós que deixa ele maneiro. Na orla da ponte JK, marca um 10 parceiro. Brinde ao corre pesado, que a vida não suaviza. O meu sorriso segue voando mais leve que a brisa. Morro dos prazeres, meu bem, aprecia a vista. Que hoje eu vou curtir onde a paixão se legaliza. Vou no 12, que a lua se revela mais um pouco e faz pose. Nasce o fim de quem fica mais louco. É tanta lombra, a noite ganha o melhor de mim. Cola no rolê mais tarde e traz a babi.